Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo. Com licença, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo pelo seu rádio em todo o sul do Brasil. Obrigado pela sua audiência, pela sua parceria com o Pretinho Básico. Estamos chegando com Coca-Cola, Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você. E nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Fala, Porazinho! Oi! E aí, Porazinho, como é que tá? Feliz da vida, Porazinho? Tô bem, cara, muito bem mesmo. Cara, fiquei muito feliz, o Porazinho chegou no estúdio agora com um sorriso ainda mais largo, maior do que o costumeiro. É verdade. E aí ele abriu a carteira e veio me mostrar, pá, olha só que legal isso aqui que eu recebi hoje. Dinheiro. E eu pensei eu, pá, o Porã recebeu um cheque, né, alguma coisa, né, um cartão grana. O cheque é dia 4. Pô, fala aí, Porazinho, o que tu recebeu? Cara, não, eu quero até dar esse toque, porque eu recebi uma correspondência do Instituto Nacional do Câncer, né, sobre doação de medula óssea. Um ano atrás eu fui no Hospital de Clínicas tentar doar sangue, não pude doar sangue, porque eu tomava uma medicação e tal. E aí a moça me disse que eu poderia era fazer o teste pra deixar lá, né, a minha doação pra ser um possível doador de medula óssea. Isso qualquer um pode fazer. Só que aí eu fiz aquilo e esqueci, né, cara? Esqueci, hoje eu pego uma correspondência na minha caixa de correio com um cartão do Instituto Nacional do Câncer dizendo que eu sou doador voluntário de medula óssea, e aí vem uma correspondência junto dizendo que, se for preciso, eu serei chamado para ajudar qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Cara, que loucura. E isso, meu, me deixou me sentindo muito bem, cara. Ah, sabe? Por estar também, cara, disponível para ajudar alguém a qualquer momento, a qualquer circunstância, em qualquer situação. Boa tarde, sabe? Boa tarde. E é um passo pequeno que a gente pode dar no nosso dia a dia para fazer isso. É só ir lá no Hospital de Clínicas ou em algum hemocentro e se candidatar, se inscrever para ser doador de medula óssea. Tem uma amiga minha chamada... Muita gente precisa. Evelise, boa tarde, viu, gente? Boa tarde, Potter. Vou cumprimentar os demais Evelise, rapidamente que antes. Ela fez. Vai lá, Pianjas, vai lá. Tudo bom, querido? Eu morro e não vejo tudo. Véio. Fala, Maurício Amaral. Oi, tudo bem? A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem galpão crioulo do sul do Brasil. Beto Fagundes! Meu cavalo, querido, não sobe mais, tá velho. Tá velho, cavalo. O matungo tá. Ó. Bota uma segunda que ele sobe. Mas, ô Potter, quem ia falar? Evelise, o nome dela. Evelise também tava nesse mesmo programa que o Porã agora oficialmente está. E programa, aí, programa, né? É... Programa. É, programa de doação de medula óssea. Isso aí. Exatamente. E aí apareceu um menino que precisa, sabe? Não. E aí entrou em contato. E geralmente eles não têm contato com a pessoa, sim, porque não pode criar uma expectativa, sim, né? Um laço. Aham. E aí depois que deu tudo certo, ela acabou conhecendo o menino, cara. Imagina, ela a emoção, contando, cara, a história, é, sabe? Verdade. É absurdamente emocionante. É como dar a vida novamente pra uma pessoa. É mais ou menos isso. Permitir que aquela tem esse poder, pessoa exatamente. Siga vivendo, né? Aí tu imagina os familiares criança, da pessoa que velho, tá recebendo, tá, sabe? É uma carga emocional grandiosa. Muito, muito. Pô, se eu fiquei assim só de receber esse cartão, imagina... Eu sempre quis receber tudo do teu corpo, realmente, eu poder quis ajudar alguém dessa forma, né? Porque pode acontecer. Eu tô no grupo do... Este é o Porã. Este, pra quem não sabe, é o Porã. Esse é até o velho Porã. É a essência não muda. É original Porã. É o Porã por completo. Por completo. É isso aí. Parabéns, Porãzinho. Além de tudo, tu é gostoso. Quinta-feira, 27 de janeiro de 2011, hoje, dia do orador. Opa! Você que é orador, o nosso abraço. Como diria um orador uma vez, antes de falar, vou dizer umas palavras. Orador quase... Muito às bom. Vezes é uma mala, orador. É uma mala. Piores frases do mundo. Não pode ser muito longo, né? Cara? O buffet tá servido, tá todo mundo querendo almoçar. Eu quero falar umas palavras. Diz que o discurso perfeito não, é tipo um vestido de mulher, né? Não pode ser tão longo que não sei o quê, e não tão curto que não sei o quê. Cara, antes dos destaques aqui, tava vendo agora as cenas de violência ontem lá no Estádio Centenário. Ridículo! No Uruguai. Mesmo. Dentro ou fora do campo? Fora do campo. Dentro não teve violência. Dentro é lindo de ver. E aí, cara, me lembrei que hoje de manhã eu vi dois caras brigando no trânsito. Cara. Ah, tá. Na Venâncio? Não, cara. Não é um baita fiasco também, cara. Na Cristóvão Colombo, cara. Os dois abobados, cara. Dois idiotas, cara. Eles vinham se... Eu tava de táxi e eu vinha controlando os dois se pegando, se toreando, como se chama no trânsito. Daí daqui a pouco, pum, um encosta no outro. fechou o sinal, desceram os dois. Um magrelo e um gorducho. E aí? O gorducho era o batedor, era o que queria bater. Ah, e aí o gorducho, então tá, então vamos ver o que, que vai acontecer. Ah, não acredito. Cara, os idiotas não sabem, primeiro, não sabiam brigar, não sabiam. Só matar cobra, cara. Cara, se agarraram no meio da rua, não, de abraço. Cara, coisa mais ridícula, as pintas passando e buzinando. Sabe o que tinha que fazer? Alguém tinha que passar e atropelar os dois. Ridículo, meu. Cara, eu acelerava e atropelar os dois no meio. Mas esses programas que botavam aquelas banheiras. Sabonete. O pior é com mulher, né, cara? Ninguém querendo bater em mulher, né? Xingando mulher, cara. Não se xinga mulher, né, cara? Se tira a chave da mulher e se deixa a mulher sem carro, né, no meio da rua. Agora não se bate mulher, verdade, nem cara. Se xinga mulher, né, cara? Uma salva de palmas novamente à Coreia do Norte, que tirou as mulheres, né, do trânsito. Do trânsito, é verdade. É verdade, muito bom. Cresce o número de diabéticos nos Estados Unidos. É a comida. So what, Maurício? A comida é o problema. E daí, Maurício? A comida é o nosso problema moderno, cara. Hoje em dia, estamos em 2011. Aí serve de alerta. E boa, a gente brigava contra o cigarro, a gente ganhou do cigarro. Acabou o cigarro. É verdade, tem outro cigarro que é a comida. A gente já tem ganhou. Que brigar agora, contra a gordura. O nosso cigarro dessa geração vai ser a gordura, vai ser a comida, não é só aí. A gordura. Vai ser o novo cigarro, é, Magnata? De baixa qualidade. E não confunda que não consumir doce. Né? Significa não ter diabetes. É, o tema diabetes. E muita gente não se dá conta que beber, por exemplo, o álcool se transforma em açúcar ruim. O álcool é açúcar, né? Açúcar ruim. Exato. Então, muitas vezes o cara diz, não como sobremesa. Só tomo meus 15 litros de caipira depois do almoço. Eu fui numa festa esses dias, aí tinha que acender a vela do bolo, ninguém tinha fogo, ninguém fumava. Não tinha isqueiro, não tinha cigarro, ninguém tinha fogo, mas todo mundo era gordo. Todo mundo sobrepeso. É isso aí. Pior ainda, o gordo que fuma, né? E o gordo que fuma e bebe, né? Esse tem que morrer logo. Esse é grupo de risco total. Bom, grande abraço a você que é gordo, fuma e bebe. É pior ainda. Gordo, viado, fuma, bebe e... a careca ainda. E careca. É. Impotente ainda. Gordo, viado, fuma, careca... Lá tá piorando. E a brocha. E a mãe é prostituta. Corinthians. E é corno. Aliás, o Corinthians começou a comprar árbitro na Libertadores, cara. O Corinthians vai ganhar a Libertadores. Um gol ontem legítimo do Tolima no Pacaembu. Né, legítimo, grotescamente legítimo, bandeirinha, pim, levanta a bandeirinha. Ah, mas isso não quer dizer, cara, o Inter de Santa Maria fez um gol legítimo também, foi anulado. E a diabetes lá no... Só rapidamente voltando a falar aqui exatamente disso, da questão da saúde e tudo mais, eu hoje, cada vez que eu vejo uma pessoa fumando e acendendo um cigarro e tal, cara, me dá uma dó no coração, cara. me dá uma tristeza, me dá uma pena. Sim, dessa as gurias pessoa, aqui do prédio, as gurias bonitas do prédio, verdade. Fumando ali embaixo, fumando, lá fora, é cara. É verdade, cara. A Luana, linda, cara. Linda, vai lá pra baixo toda hora fumar. Sabe o que, eu acho? Para, Luana. Eu acho que tu pensa exatamente o que eu acho, assim, ó, é que tu fica com pena porque tu sabe perdido, que essa pessoa, ela gostaria de parar. Porque ela já recebeu a informação de que ela tem que parar. Não, aí sim. E ela não consegue. Deixa eu falar. Essa sensação aí. É o cérebro, né? Só um tempinho aqui. Quem quer parar, consegue parar. Não, é assim, se o Pi parou, para. Se o Pi parou, eu parei de beber, velho. Quem quer parar... Quem quer para, eu acho. Mas parou com tudo mesmo, Porã? Eu parei com tudo mesmo. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa. Cara, é uma coisa difícil. Peraí, não faz isso com o Porã. Olha só, deixa eu falar um troço. Parabéns, Porã, mas é difícil. Não, é difícil. Não é assim. Não é bem assim. É que assim, ó, parar de beber, ok, o cara pode tentar e conseguir. O cigarro, cara, ele é especial. Porque o cigarro tem milhares de substâncias químicas tóxicas, entendeu? Ah, sim. E que toda, a maioria delas vicia, especialmente a nicotina, né? E é difícil largar, cara. É difícil largar. Mas eu acho assim, o pior é essas pessoas grandes, esclarecidas, que começam a fumar pra se enturmar na faculdade ou no escritório, pra ter, sei lá, fazer parte de um círculo de gente que fuma. E pois começa a fumar depois de velho, cara. É que eu acho assim, ó. Gente que conversa com uma baita gurizada e tem um monte de gente jovem aí começando a vida, cara. Não faça essa bobagem, cara. Hoje não tem. Essa gurizada, bem que o Pianges falou, não tem mais o risco. Que bom, cara. Hoje o risco é a comida mesmo, má alimentação. Mas fica a dica pra gurizada fumar. Sim, claro. Que não é fácil parar. Sabe qual é o grande risco hoje da alimentação? É que é tudo industrializado. Isso é verdade. Entendeu? Muita coisinha congelada. Não se cozinha mais em casa. O cigarro prova que a informação ela chega nas classes mais abastadas da sociedade. É porque quem mais fuma no Brasil é o pobre. O pobre é a grande maioria do universo fumante. O cigarro é a válvula de escape, né? Exatamente, né? Então, não que ele não tenha formação, mas ele tem outros problemas e aquilo ali acaba sendo, né? E muitas vezes um cigarro de péssima qualidade. O meu pai é assim, o pai fuma potro. Outra, cada cigarro é um chato no peito do pai. Vou mandar umas carteiras de potro pra ele lá. Não, mas dá nada. Eu não como cigarro, pai, né? Eu não compro nunca, desde gurizinho. Você sempre me lembra daquele filme Meu Pé de Laranja Lima, que tinha uma das cenas mais tristes e comoventes, que era a hora que o gurizinho dava de presente pro pai dele uma carteira de cigarro. É verdade. Era um troço horroroso, assim, eu me lembro que aquilo era traumático pra mim. Nunca mais consegui ver nada do Pé do Laranja. Nem Lima, não como. Fumou uns 9 meses de gravidez comigo lá dentro. Isso explica assim, muita coisa. É, por isso que eu odeio. Tem sequelas, tem mas sequelas. É estiloso, né? Eu queria fumar só pra ter um cigarrinho assim. Fuma cara, apagado, fuma apagado. Acabei de ver um filme, O Turista, que tem o Johnny Depp e a Angelina Jolie, e ele fuma um cigarro. Um cigarro diferente, que né? Que é meio... O Johnny Depp é um cigarro eletrônico. É um cigarro eletrônico. Ele fuma o cigarro e aí sai uma fumacinha que é de mentira, que é um vapor d'água. Ah. Acende a luzinha vermelha na ponta lá. Só que dentro daquela coisa eletrônica tem umas coisas que imitam a substância do cigarro. E aí o cara se sente extasiado. É pra, meio que pra... E ele faz uma balaca. É pra parar de fumar. A Angelina encontra ele no trem, assim, ele tá com esse cigarrinho, assim. Eu tive um pai que eu perdi por causa do cigarro. Eu também. Por causa do cigarro. Esse então, é o maior exemplo. Completamente contra o cigarro. Tem uma mulher que fuma cigarro. Foi comprar e foi atropelado. E não, fumava umas 3 carteiras por dia, meu pai. Era uma coisa de louco, cara. E faleceu com 59 anos, podia estar vivo até hoje, Fica a dica aí, viu, meu pai, Luiz Ney de Oliveira Lopes, tá aí, ó, ouça. Cara, voltando aqui ao problema da diabetes nos Estados Unidos, cerca de 26 milhões de americanos sofrem com a doença. Atualmente, além dos 26 milhões de diabéticos americanos, há outros 79 milhões de pré-diabéticos. E os hábitos dos americanos a gente repete aqui, então, por isso que serve esse alerta. Cada vez mais a nossa alimentação é parecida com a dos americanos. Claro. Antes era o feijãozinho, o arroz e o bife. Saladinha. Agora é o congelado. Há 3 anos eu falava que lembra que era mais caro se alimentar bem do que se alimentar mal. E uma coisa que acontece muito com todos nós, né? Eu continuo discordando de ti. Que eles não fazem exame, né, cara? Ninguém sabe se tem diabetes porque não vai lá fazer o exame. Então, uma coisa aparece num grau muito elevado. Muito evoluído, então, exatamente. Aí é complicado. Acho o namorado da minha irmã descobriu que tem diabetes porque... Sua irmã tá namorando, cara? Um lutador de jiu-jitsu, Potter. Ele fazia xixi e aí formigas iam no xixi dele. Os pinguinhos da privada. Começou a aparecer um monte de formiga ali dele. Pô, alguma coisa tá errada, né? Daí foi ver, tava a faixa de diabetes. Isso é sério ou tu tá falando? Poxa, faixa tá roxa. Não, é sério isso. Não, é sério, ele não luta jiu-jitsu, mas a história da gota é... Uma agência do Banco do Brasil foi parcialmente destruída na madrugada desta quinta-feira em Praia Grande. Exatamente. No extremo sul. Felizmente, né? Essas coisas acontecem. No extremo sul de Santa Catarina. Três homens armados com fuzis chegaram ao local 1 da manhã. Clientes de uma pizzaria que fica ao lado do banco foram rendidos. Os assaltantes fugiram e levaram dinheiro e 4 reféns da pizzaria. As pessoas foram liberadas logo depois em outro ponto da cidade, sem ferimentos. O Nelson Mandela foi internado para exames. O ex-presidente da África do Sul está com 92 anos, passava férias na cidade do Cabo, quando foi trazido para exames em Joanesburgo. A última aparição pública do Mandela foi na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da África do Sul, que foi trágica para o Mandela, porque perdeu a neta em julho do ano passado. Ele lembra perdeu disso? A neta na abertura. Na abertura. Na noite de um show que teve lá, isso. Um monte de Shakira, um monte de Black Eyed Peas, e a menininha morreu. E o Nelson Mandela nos ensinou como é difícil o casamento, né, Paulo? É verdade, a maior prova de todas. 27 anos preso, né, com trabalho escravo, sol a pino, né, maus tratos e tudo mais. E ele suportou 27 anos, ele saiu da prisão. Separou. Ficou 6 meses com a mulher, não aguentou a mulher e separou. Que coisa, né? Eu acho legal também a mensagem que eles nos ensinam de não ser reincidente, cara. Nunca mais voltou pra prisão, né? Eu conheci a prisão que ele ficou 18 anos, cara. Fica numa ilha chamada Robben Island. Robben Island. E aí hoje a prisão, ela tá em pé e é aberta pra mostrar a história, sabe? Tem um baita filme chamado do Clint Eastwood com o Matt Damon, chamado Invictus, que os caras do rugby vão lá conhecer essa prisão. Só é bem emocionante. O cara do rugby lá, ele entra na cela dele e na vida real tu não pode entrar. A cela é fechada. É melhor ver o filme do que visitar. Exatamente, muito melhor. A partir do ano que vem, 2012, os veículos fabricados entre os anos de 1997 e 2009 deverão passar por inspeção veicular no Rio Grande do Sul. Serão avaliados quesitos como poluição e barulho. Deveriam fazer isso com veículos antes de 97. Quanto, cara? Exatamente. Que é o que mais tem possibilidade de fundir e queimar óleo, exatamente, né? É de graça, né? Samarão. A inspeção é de graça, né? É, é obrigatória. De graça? Sim. Sim, é como não, se fosse não, tu vai pagar uma taxa. Tu vai pagar uma... Tem, já existe a taxa de inspeção veicular. Aí na hora que for fazer essa inspeção, vão olhar esses trecos aí. Mas eu nunca fiz inspeção veicular. Foi assim, na hora de transferir um carro. É, na hora que transfere o carro, tu vai lá e faz uma vistoria. Ah, aquilo lá que tu fez lá com os pisca-pisca? Isso, exato. Liga o pisca. Vai lá no Detran e dá o pisca pros caras. E aí só que eles fazem errado, cara. Os carros tem que ser antes de 97. É verdade, Amaral, é verdade. E por que a partir do ano que vem, né? Porque já não é a partir de agora, do segundo semestre. Tá, agora. O ano tá começando. É, olha, é, sabe que esse é o chamado bode na sala, né? É. Vamos botar esse bodezinho aqui, ó. Todo mundo tá vendo que a partir do ano que vem nós já estamos trabalhando pra tentar melhorar a situação. Então vamos deixar aqui o bodezinho. Vai penteando o bodezinho. O filho do nego velho fez 15 anos, ele deu uma ovelha pro filho. Eu vejo os caras passeando no break com seus bichinhos de estimação. Vou te dar isso aqui. Ovelha, pobre da criança com ovelha. Manifestantes fecharam rua no bairro dos Ingleses, no norte da ilha de Floripa, ilha de Santa Catarina. A principal reclamação foi a existência de um esgoto a céu aberto, localizado na rua Dom João Becker, ali no centrinho de Ingleses. Eu nunca vi um esgoto a céu fechado. Os manifestantes fecharam a rua por volta das 9 da manhã, o que provocou um congestionamento até as proximidades da Praia do Santinho. Olha aí, cara. A polícia militar esteve no local e as pistas já foram liberadas. E o esgoto, como é que ficou? O esgoto parece que tá lá, a céu aberto ainda. Continua lá. Pô, pelo menos o céu tá aberto. Tá abertinho o esgoto lá. Tá bem, queridos, eram estes os destaques comentados do Clique RBS. Só amenidades, Marcelo. Só amenidade, nada de violência, é verdade, nada de sangue. Verdade, nada de tiro. Mas eu também perdi um tio por causa do cigarro batendo no caminhão da Souza Cruz. Ah, é verdade. Italiana pede divórcio porque marido levou a mãe na lua de mel. Foi na lua de mel, levou a mãe dele. Vamos lá, mamãe. Quer que eu enfio a velha? Vamos lá, mamãe. Quando o casal viajou pra França, recém-casada de 36 aninhos, levou um choque ao descobrir que a sogra ia junto na lua de mel. Os três passaram a lua de mel juntos, mas assim que voltaram para a Itália, a recém-casada pediu divórcio. É verdade. Alegando ligação emocional excessiva. É verdade, imagina, aguentou a mãe na lua de mel, a sogra não vai aguentar o resto do casamento. Ligação emocional excessiva, todo mundo tem com a sogra, né, minha? É verdade. Acho que ela casou com a véia. Como castigo, o homem fica parado em cruzamento com um cartaz: eu traí. A mulher linha dura essa, hein? Imagina se virasse moda, toda esquina, ia faltar esquina no mundo. Não pode deixar uma coisa dessa. É verdade, não pode. Olha a imagem ali, põe na tela, amarelo. Coitado, cara. Olha ali o cara, coitado, cara de idiota. Pode fazer isso, rapaz. Imagina, a mulher pisa no homem que traiu. A mulher vai te trair, rapaz. Imagina ela dando flagra e o cara botando a letra E, assim. E. Num cartaz grande. Eu traí. Este é o meu castigo, estava escrito no cartaz. É verdade. E ele ficou parado lá no cruzamento da Virgínia, em Tyson Corner. Ah, Tyson Corner. É, tem muito Tyson Corner. A esquina do Tyson. É, a esquina do Tyson. Uma casa naquela esquina. Lá o Tyson tira umas orelhas, morde umas orelhas lá. E um cãozinho de 24 anos bate recorde como o mais velho do mundo. É verdade, fez 24. A idade equivale, sabe a quanto? 168 anos humanos. É quase um cachê. Nossa senhora. O nome dele é Tio Xixi. Tio Xixi, grande Tio Xixi. É verdade. Já teve até 3 donos. Foram morrendo os donos e ele continuou. E agora é um viadinho de Nova York. Há 15 anos ele vive com o produtor de cinema Frank Pavitch. É verdade. Em Nova York. Eu vi a fatia. Lá em Nova York, é assim. Ah, será que é viadinho? E é produtor de cinema, é viadinho por causa da produção. Não, eu vi a foto, é certo que é. O jeito que ele tá segurando o cachorro, tipo assim. Nossa senhora. Tá no colinho, é como se estivesse amamentando. Eu tenho um tio que bebe muito, a gente chama ele de Tio Xixi também. É o Tio Xixi o nome do cachorro. É verdade. Era isso, Marcelo? Era isso, Pikachu. Obrigado, tá, Marcelo? Obrigado, Marcelino, também. Vai daí, pode. A diferença entre colega e amigo, pra você agora ver se o cara tem omigão mesmo, se você só tem colega de trabalho. O Tambosi ou Tambose? Ah, o Tambose. O Tambose, lá de Gravataí. Eu tive um professor Tambose. Tá, Tambose. Ele pede pra mandar uma contribuição pro programa do Magnânimo. Magrinânimo. Magrinânimo, agora tá me chamando. Colega, separa uma briga que tu tá. Isso. O amigo já chega de voadeira. Ah, boa, já chega é voadeira, aí, voadeira. É voadeira. Sim. Voadora. Voadeira. Voadeira. Voadora não existe. Voadeira. É. Colega chama seus pais de senhor e senhora. O amigo chama de pai e mãe. Ou tio, tio e tia, né? Ou tio. Mais ou menos colega isso. Nunca pede nada pra beber e comer. Amigo abre o armário, pega uma serva e bota os pés em cima do sofá. E ainda reclama que só tem duas servas. E que tá quente. Pô, só tem duas aqui, tia. Colega é pede aí pra você escrever seu número de telefone. Amigo pergunta pelo telefone dele porque não se lembra. Não entendi. Nem eu. Pergunta pelo telefone dele porque não lembra do número. Acho que é uma coisa assim, né? O amigo liga mais pra ele, sabe? Certo. Colega pede alguma coisa emprestada e devolve em uns dias. Amigo tem um guarda-roupa seu na casa dele. Tem uma só de coisa tua, né? Gavetinha só com as coisas. Colega, sabe amigo alguma. Amigo não devolve coisa, cara. É. Não, amigo não devolve. Tem uma coisa emprestada ali. Eu, meus amigos falam, me devolve aquele livro. Eu, não, nós somos amigos, cara. Um devolve aquela mulher. Tá me tirando pro inimigo? Porque a casa do teu amigo é a tua casa também. Só que os meus amigos moram em Floripa, só tem essa distância. Lance de intimidade. Mas a distância não existe pra quem é amigo, quando cara. Quando eles vierem aqui em casa, eles leem o livro. Isso é verdade. Jogando futebolzinho terça-feira com o nosso querido amigo e ex-colega Flávio Zalpa, pô, o cara que eu considero como vocês, assim, irmão, né? Irmãozão, pô, gente, assim, da vida, né, ele, cara? Né, não, é que eu trabalhava com ele muito antes ainda, entendeu? Mas ele não é tão gente boa quanto a gente. Ele é muito gente boa, tão gente boa quanto vocês, cara. E aí, no joguinho de futebol lá, a gente se estressou, eu falei pra ele, cara, eu tenho vontade de te dar uma porrada, velho. E ele olhou pra mim, como assim, meu? Eu, é isso aí mesmo, cara. Tu reclama, tu todo mundo erra, porque não sei o que. É verdade mesmo. É chato, Zalpa. E ele, cara, mas por que tu quer me agredir? Chato, pô, eu disse isso porque eu tenho intimidade contigo, entendeu? Eu não vou dizer isso pra um cara com quem eu não tenho intimidade. Aí já sai dando, né? Aí no cara que não tem intimidade, tu não avisa, tu não diz que tem vontade. Olha, vou bater em ti. O meu tio Wilson, saudosa memória, irmão da minha mãe, pô, uma vez combinou Wilson com o pai, eles jogavam bocha e jogavam tudo que é coisa lá no interior. E o meu tio se indignou com o pai e marcou uma briga com o pai. Um duelo de mão limpa, vão se cagar a pau num lugar tal da cidade lá. Aí o meu tio foi pra lá e marcou a hora e esperou ele lá. Que beleza! Aí cara, ele foi lá. Chegou lá e ficou parado na frente do tio Wilson, sim. Olhou pro tio Wilson. E aí? Não, e aí eu que te digo, cara. Vem, né? O cara vai ter que começar uma briga. Né? E ele, não vou. Eu vou brigar contigo, cara. Meu cunhado é um dos caras que eu mais gosto. Agora nós tivemos uma discussão num jogo de bocha. Nós vamos marcar um duelo. Não dá, não adianta querer brigar. Violenta, não adianta querer brigar comigo, não vai ter briga, cara. Se abraçaram, foram embora. Tomaram uma cerveja. Cara, amigo, resta mesmo. Que beleza. Quer mais, Potterzinho? Colega sabe algumas coisas sobre você, amigo poderia escrever uma biografia sobre você. Não autorizada. Tranquilamente. Né? Eu vou escrever a do Porã não autorizada. Imagina, cara. A não autorizada. Sim. Porã vai escrever a dele toda bonitinha, né? Mas deixa eu morrer, primeiro. Ênfase nessa fase da carteirinha que chegou, da medula óssea, toda aquela coisa. Eu não. Essa história. Eu não. É o Nelson Mota com o Tim Maia. O Marcos não se emociona, cara, com nada. Não, eu me emociono se salvar essa vida de alguém, cara. Tu achou bizarro. Tá, mas ele pode vir a salvar. Eu posso vir a salvar, cara. Eu posso também vir a salvar. Mas ele tá na tua frente. Não, tu não pode. Emocionei. Tu não vai salvar a vida de ninguém. Não, tu não vai salvar a vida de ninguém, cara. A tua medula não é compatível com ninguém. Falando de medula só, posso salvar na rua ali, uma criança ali, sendo atropelada, me joga. O Marcos é uma boa pessoa, tá, eu sei que tu pega uns gurizinhos pra criar, isso eu já sei, mas... É isso aí, valeu, Márcio. Aí, valeu, Potterzinho. Vamos ver valeu. Aí, ô, meu culpadinho. O cara prestando depoimento na delegacia, pois tinha acabado de matar a mulher. Mas que beleza. Por favor, por que o senhor matou a sua esposa? Olha, querido, ela tava me traindo, né, querido? Mas por que o senhor matou a sua mulher e não o amante dela? Olha, eu pensei o seguinte, melhor matar uma mulher, querido, do que ficar todos os dias matando um louco diferente, né? Vamos combinar, o Magrão não tem nada a ver com isso, cara. O Magrão tá na dele, é homem, predador, tá dando em cima de tudo que é mulher. É mesmo? Não é? Não sei, claro que é, velho. A vida é assim. É que tu é novo ainda, tu não aprendeu. É. Mas tu vai aprender. Mas eu já sou contra o cara também. Vamos eu acho que tem que ser contra o cara também. Eu acho. Eu acho. Tem que ser contra o cara, dependendo do grau de... Como diria Lulu Santos, eu levo o personagem pra cama. Eu, se a mulher ficou com qualquer pessoa lá, é ela que quis ficar. É da vida. É da vida. Sim. É ela que quis ficar, é isso aí. Tem que pegar teu banquinho e falar assim, pô... É isso aí, ela que quis ficar. Tá, mas vem cá, se um amigo teu tá ficando com uma garota... Não. Se o cara sustenta uma mulher... Não, peraí, nós estamos falando... Nós estamos falando de um relacionamento estável, um casamento, um namoro... Não é casado com a mulher. Noivado. Dá, sustenta a mulher. Dá. Agora, amigo que pega a pega mina de amigo que todo mundo pega, isso não quer dizer nada. Isso não é nada. Eu tô falando de relação séria. É share woman, né? Mulheres para se share woman. Não, cara, não, peraí, pra não ficar mal entendido. Calma aí. O cara tá pegando uma mina, tá? Solteira. A mina é solteira, o cara tá pegando. Aí o amigo dele também pega essa mina. Cara, solteira. Solteiros, dois solteiros. Isso não tem nada a ver. Os três solteiros, segue a amizade. Certo. Mas e se um for casado? Segue a amizade também. Não pode dar em cima da mulher do cara casado. Isso aqui não pode. Não, mas assim... Não, tem um casado desses três aí. Eu tenho uma história pra contar, cara. Eu ficava com uma guria, tá? E aí a guria... Aí eu fui viajar. Bons tempos, né? Conta aquela que tu levou uns cornos na balada mesmo. Fio da navalha, apresenta. Pra tu tá ficando com a mina assim, daí a mina traiu ele na balada. No beco, no beco. Tá ficando com ela louva, assim, mão na bunda dela já, né? Tá, beleza, vou ser feliz, né? Pro resto da minha vida, vou casar, que eu beijo e já quero, penso na família, né? Uhum. Essas coisas, apartamento. Deixar bem claro que mão na bunda é o nome do restaurante. Conchinha. E aí a guria, não, eu vou no banheiro ali. Ela não ia no banheiro, não tava no banheiro nunca, né, cara? Aí eu fui no banheiro, não vi ela, voltei, ela tava no mesmo lugar que eu tava com ela, ficando com outro. No mesmo lugar. Que coisa, aí. Aí eu me encostei no lado, fiquei ali, aí ela parou, o beijo, olhou assim, não, segue, segue. Vai, segue a vida. Mas eu tenho uma melhor, cara. Eu tava ficando com uma menina e aí a menina, aí eu viajei, velho. Aí no balcão deu plim, plim, número 63. Foi mais um, opa, aí o cara da banda lá. Faz uns 4 anos já. O baterista. Faz uns 4 anos, eu tava ficando com a guria e aí eu fui viajar, voltei depois de um mês, assim, aí descobri que essa menina havia ficado com dois amigos meus. Ah, é? Um anão. Né? Ah. O amigo A e o amigo B, né? E aí tá, e aí Antônio passou Bernardo. O tempo, aí eu me afastei, não é pra mim, né, aquilo que eu falei pra ti, né, então tá, né, é isso aí, vai, segue a vida. E aí um dia uma prima dela mandou um e-mail, né, falou assim, olha só, ela ficou muito triste que tu se afastou dela, não falou nada, eu assim, pô, mas só um pouquinho, né, prima, ela ficou com dois amigos meus, o A e o B, ela ficou com dois amigos meus. E ela respondeu assim, não, nada a ver, o A e o C, não tem nada a ver com isso, são só amigos. Pois eu acabei de subir pra prima que tinha o terceiro, cara. O terceiro. É o popular tricorno. É, exatamente. Tricorno. Não, três não, amigos não, meus, não, quando eu tava viajando, ficaram com ela no período. Três gompinhas na mesma época. Três olhinhos furados, hein? Impressionante. Olha, com isso tudo, só uma poesia do bêbado. Vai, por assim, a poesia do bêbado. Aliás, empresas de álcool, parem de mandar coisas com álcool pro Porã, que o Porã não bebe mais. É verdade, eu não bebo mais. Muito obrigado. Aliás, quero mandar um abraço pro Sandro do Guaramil. Grande galera aí do Guaramil. Abraço, tá? Sandro do Guaramil. Valeu. Poesia do bêbado. Para curar a sua paixão, beba pinga com limão. Não combina mais contigo, Porã. Não combina, né? Não combina mais contigo. Mas eu sei fazer. Rangers, desculpa te dizer, mas tá mais pra ti agora. Pra mim, eu sou bêbado do programa. Tu ocupou o cargo do bebedor do programa. Horácio e louco. Fico orgulhoso. É isso aí. Pra curar sua amargura, beba pinga sem mistura. Contra a dor de cotovelo, beba cachaça com gelo. Contra a falta de carinho, cachaça, cerveja e vinho. Se brigar com a namorada, beba pinga misturada. Se brigar com a mulher, beba pinga na colher. Quem dá amor e não recebe, mistura todas e bebe, velho. E se alguém te faz sofrer, bebe pra esquecer. Pra curar seu sofrimento, beba pinga com fermento. Parece pai de santo, cara. Pra esquecer um falso amor, beba pinga com licor. Pra acalmar o seu coração, beba até cair no chão. Se a vida não tem graça, enche a cara de cachaça. Pra você ganhar no bicho, beba uma no capricho. Tu te acha muito melhor que nós, né, Porã? Pra ganhar... Não bebe mais, fica... Não, nada a ver, piadinha. Nada a ver, cara, nada a ver. Pra ganhar na loteria, beba pinga na bacia. Vou tomar hoje na bacia. Pra viver sempre feliz, beba pinga com raiz. Vai tomar na bacia. E se você não tem sorte, bebe a pinga até a morte. Se essa vida de cão só te faz sofrer, o remédio é beber. Quem mandou foi o Pablo Romero Mangali. E agora... Não tem mais nem graça, né, Porã? Cara, não. Eu lembrei aqui, beba pinga com raiz, eu lembrei dos meus tempos de Oswaldo Aranha, Atenção, do pessoal, velho bar do João, no Oswaldo Aranha, que tinha aquelas pingas de tudo quanto era jeito. Chama até tomou aquela com a aranha, chama a jiboia. Cara... Olha, na bacia não tomamos, mas no baldinho já tomamos. Um baldinho. Ah, baldinho já. Uma finaleira de planeta. Balde, é verdade, cara. Olha. Tomamos nova skin em balde, velho. De baldão. Loucura. Tomara que a gente tome de novo esse ano. Tem festa de jogador de futebol em Porto Alegre que eles fazem caipirinha ali, mistura tudo mais, num balde e sim, mexem com a mão. E o cara esmaga o limão com o joelho, né? Exatamente. Os uruguaios tomam essa do balde com um monte de canudo, assim, eles ficam todos, os amigos, é um balde, eles ficam tomando todo mundo junto. Tinha a melancia atômica, né? Que é cortar uma melancia, encher de vodka e misturar, aí fica vodka com melancia. Caramba. Assim, olha aqui, o Pablo Romero Mangali pede um pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pro pai dele, o Juarez Manguele, Manganelli, um abre teu olho pro irmão Bruno Batatão. E abraço pro Pablo Romero Manganelli de São Léo, Feitoria São Léo. Isso aí, valeu. Ô, vai querer meter, compadre? Não, tinha uma do Bebum aqui, ó. Só pra emendar no amigo Porã aqui. Emenda no Porã, vai. Bebum cambaleando pela calçada, de repente o chapéu dele saiu voando. Ele para, olha fixamente pro estimado objeto. Fica olhando e diz recitando. Se não me abaixo... Não te levanto. Se me abaixo, não me levanto. Aí, com tom melancólico, ele olhou pro chapéu e disse: adeus, amigo. Nos separamos aqui. Mandou o Rodrigo Santin lá de Chapecó. Antes de fazer os classificados do Pretinho, a gente tem que registrar aqui mais uma criança no Pretinho Básico. Que legal, né? O futuro deste país está aqui no Pretinho Básico. Hoje temos aqui a Anitta, filha do Marcola. Com a mão na frente da boca, morrendo de vergonha. Anitta, fala com a gente, Anitta. Deixa a galera ouvir. Só um oi, Anitta. Só um oi. Só um oi. Diz o nome do papai. Como é que o papai é? Diz assim, Anitta. O time é igual o pai. Anitta, fala assim: o papai é lindo. Não, é lindo, fazer, né, quer fazer a criança mentir no primeira participação dela? Eu sou feio, então, filha. Não. Sou lindo. Médio. Não, também não é. Né? Sou feio, não. Sou lindo, não. É bonito, então. Ah, bonitinho. Bonitinho. Tá bem ajeitadinho hoje. Anitta, responde só uma pergunta pro tio. Quem é que manda lá na tua casa, na casa do teu pai e da tua mãe? O pai ou a mãe? Quem é? A mãe. Nada como um dia depois do outro, né, mano? A minha mulher é só uma tomadora de decisões, cara. Eu que mando lá em casa. Ah, ela toma as decisões e tu que manda. Exatamente. Certo. Estou vendendo, ou melhor, escrevendo para que vocês me ajudem a vender um frigobar Consul de 120 litros branco com pouco uso em ótimo estado. Motivo da venda: saída do país. Ó. Oh. Interessados podem... Porque quer? É porque quer ou não? O cara tá fugindo e vendendo as coisas. Interessados em enviar e-mail para Neiva Loser. Neiva Loser. Ele envia as fotos do frigobar e pode agendar um horário para conhecê-lo. O motivo da venda é a saída do país. Ele e o valor é R$400. Pô, legal o frigobarzinho. Comprar aqui, né? Pro estúdio, conhece, né? Esse tipo de frigobar, Potter? Conheço, cara. Frigobar é importante sempre, né? Pena que é pequenininho. Mas é bom bater no quarto. Frigobar é frigobar, não é geladeira, né, cara? Tinha que ter no estúdio aqui. Vamos fazer uma vaquinha e comprar esse frigobar aí? Vamos. Deixa eu entrar em contato. Qual é o e-mail aí? O Potter faz a mão, faz a frente pra gente. Qual é que é o e-mail aí? Potter faz a manutenção. Não vou dizer o e-mail. Nós vamos comprar, não vou dizer o e-mail do cara de novo. Geração. Não, mas vem, né? Não é o cara, é uma menina. Como é que tu sabe? Tu acabou de dizer. Neiva Loser, né? Pode ser Ney ou pode ser Neiva. É o Neiva Loser. Neiva Loser. Neivanzória. Neivanzória podia sair do país também, né, cara? Estou vendendo meu violão, tá caminho de 12 cores. Um grande abraço, um grande músico, colega e amigo. Estou vendendo o meu violão Takamine de 12 cordas. É o Takamine que eu tô com a tua. Esse é caro, mais 2.000, aposto. Ele é de cor natural, modelo Jumbo, referência EG523SC. Baita séria. Tem afinador e captação dupla, cordas de cima, cordas de baixo, é top. Cordas de cima, cordas de baixo. São as três de cima e as três de baixo. Não, é que são 12 cordas. É que são 12 cordas duplas. Tá, mas tem que ter todas as cordas, né? Não é, tem que vender de... com todas as cordas. É, né? Violão sem corda não serve pra muita coisa. Ó, oh, continuando aqui no produto do amigo, incluso no valor está o case. Ah. Novo custa aproximadamente R$300. Violão igual a esse na loja, R$2.500 sem case. Nossa senhora! Então presta atenção, é R$2.800 na loja, o case e o violão. O cara tá vendendo por R$1.800 o violão e o case. Mas tá muito barato. O motivo da venda é que eu quero comprar a pedaleira, lançamento da Line 6 Pod HD 500. Ou seja, o pagamento poderá ser efetuado em 12 vezes no cartão. Tá bom, hein? Diretamente na loja, na compra da minha pedaleira, tá entendendo? Tu paga a pedaleira pro cara. Paga a pedaleira pro cara. Entendi. Oito negócio. Essa tá de barbada. O e-mail é takamine12cordas@gmail.com. Takamine é com K. Takamine. E é Takamine. Takamine. Tá bom? Veio o case junto, lembrando aquele disco, não, aquele livro, aquele famoso DJ, quem mexeu no meu case? É, autoajuda pra DJs. Da onde é esse e-mail aí? Pô, compadre, não diz aqui. Isso é Porto Alegre, isso? Não diz, infelizmente. Gostou, compadre? Não, é que tá interessante o preço pois pelo instrumento, entendeu? É um instrumento valioso, cara. É um instrumento muito bom. É verdade. Considerado uma das melhores marcas, a Takamine. E esse violão de 12 cordas é realmente um violão... pelo preço que ele tá oferecendo, tá bom. Tá bom. Tá bem. Gente, a segurança... Olha, Almir, infelizmente nós estamos muito, capaz, muito, muito atrasados no momento. Infelizmente, hoje eu ia falar de medula óssea, mas então tudo bem. Então eu vou deixar pro próximo programa. Recebeu a carteirinha, Almir? Eu já tenho 3 dessa carteirinha. O Porão ficou todo feliz, ganhou pois uma. É, eu tenho 3 lá. Pô, que legal. Alguém queria falar, Almirzinho, então, sobre a medula óssea. Sobre a medula óssea é o seguinte. Você tem que cuidar da sua. Cuide da sua medula óssea, caraca, tá? Agora vamos pro produto. O produto é segurança nas estradas, gente. Muito bom, amigo. Exatamente, é o leste. É o leste de motocicleta. Leste de motocicleta. Exatamente, você que cai às vezes da sua moto. Não perde a moto. Não leste é a cordinha da prancha de surf que tu amarra no teu tornozelo pra tu não perder a prancha no mar. Aí um leste pra moto. Muito bom. É bom. Porque a moto vai muito longe, aí tu tem que buscar. Tu segura ela na tua perna. Aí tem que buscar ela. O brabo é a volta, querido. Se a moto te arrastar. Não tem perigo de arrancar a perna, ou mesmo? Não, isso não acontece. Raríssimas vezes isso aconteceu. Raríssimas. Ou seja, já aconteceu, então. Em breve o leste para moto wireless. O e-mail é o estagiário que não é mais tão novo assim, só pega carona se for de EcoSport. www.http.outlook.com.br ou Maurício está sem carteira. Grande abraço, Matheus Metzbauer Freitas. Show do intervalo, a gente volta em seguida para seguir o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rádio do Planeta, Rede Atlântida bombando. Muito obrigado pela sua audiência. Ô, querido doutor Alceu. É exatamente. Deixa eu falar uma coisinha antes do senhor aqui, doutor Alceu. O senhor já renovou o seguro da sua viatura lá, doutor Alceu? Mas já, mas tô pensando em renovar de novo, doutor. Então vou lhe dar a barbada aqui, ó. HDI Seguros, doutor Alceu. É uma das seguradoras que mais crescem no Brasil. A gente está falando aqui todo dia no Pretinho, já há algum tempo. Já são mais de 1 milhão de veículos segurados pela HDI. E por quê? Primeiro, porque a HDI tem o HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Segundo, porque o seguro HDI Alto não tem aquelas coberturas adicionais que a gente paga e acaba nem usando. Resultado, a gente paga menos. Em geral, aliás, muito menos. Então, peça uma cotação do HDI Alto pro seu corretor. Você vai economizar tempo e dinheiro. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor, ligue pra ele agora e diz, ó, ouvindo o Pretinho lá, a galera falando da HDI Seguros. Seguros, é assim mesmo? Seu corretor vai dizer, é assim mesmo. É verdade. Vamos lá então, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter Chapecoense é líder do catarinense, doutor Peter. Passou ganhou do Metropolitano de 1-0. O Figueirense empatou com o Martinho Dias de 1-1. Primeiro empate, né? Tá meu bom. Joinville fez 6-3 no Concórdia. O Avaí joga virada, hoje. Virada, sabia? Era 3-0 e o Joinville virou pra 6-3. Exatamente, o Criciúma empatou com o Brusque, 2-2. O Avaí joga hoje. Coimbituba. No gauchão, o Inter meteu 4-1 no Inter, doutor Pedro. Que é verdade, doutor Alceu. Natural. Tem Grenal com as reservas esse fim de semana, o Coloradinho. O Pelotas ganhou do Lajadense. Ele me respondeu. O que, que é, Paulozinho? Tem Grenal com os reservas esse fim de semana. Domingo. E o Renato não vai. Hoje tem Caju. Tem Caju em Caxias hoje, é verdade, Juventude, cara. É no Alfredo Jaconi hoje à noite. Juventude. É, no Juventude, vai estar lá, não vai estar lá? Vou estar lá em Caxias hoje à noite, tem um cara da papada que já me prometeu que vai levar uma camiseta do Juventude lá, muito obrigado, vou querer, assim como eu já tenho a do Caxias, eu vou querer a do Juventude, sim, sim, Potter, eu vou querer. Eu tenho uma camisa do Grêmio, cara. Por que eu não vou ter uma do Juventude? Cara, mim, porque tu tá fazendo assim com a cabeça, como não, tu diz. Mas por que tu vai fazer uma camisa do Juventude? Eu não tava fazendo entregou. É, exatamente. Na Libertadores, o Grêmio empatou com o Liverpool. 2-2. Sabe que ontem, eu como colorado, eu sofro do doentismo gremista e os gremistas do programa sofrem com doentismo colorado, obviamente, né? Então vou falar do meu lado. Tô eu na Opinião ontem, bem tranquilo, reabertura do Opinião, lançamento de uma revista. Pô, aliás, Opinião. Bem legal a revista do Opinião, legal, parabéns, né? Pra galera do Opinião que se puxou na revista. Gabrielzinho, toda a rapaziada lá, muito bem tratado, tudo mais, climão lá, gremista e colorado juntos, que tava passando no telão o jogo, né, do Grêmio. Mas, tipo assim, ninguém tava dando muita bola, assim, óbvio, os gremistas estavam olhando, mas, sabe, tava um climão legal na festa. E aí teve show do Cartolas e depois de uma banda uruguaia chamada El Cuarteto de Nos, que é uma banda que eu adoro, cara, e tava legal o show. E aí eu peguei e escrevi, botei falei, ó, começou o show que eu queria, e aí eu botei República Oriental do Uruguai, sabe? Porque eu fiquei emocionado, porque eu saí de lá, né, minha avó de lá, tudo mais, tem os parentes, tudo. Aquela avó que molha com balde. Que eu molho com balde. E aí, cara, os gremistas acharam que, que era uma provocação minha, e vieram com tudo, cara. Lá dentro do Opinião? Não, no Twitter. Ah, no Twitter. Tá, mas no Twitter, cara, é fácil, viu? Para. Mas é que se preocupa. Você tem que largar isso aí de mão, cara. Calma. É que eu fico chato, apavorado, cara, com, sabe? As pessoas, elas interpretam como elas querem e aquilo se torna... Sabe qual é o que tem que fazer? É assustador, é a interpretação que as pessoas... Não pode trabalhar lá no Twitter, cara. Tu não precisa do Twitter, cara. Não, Maurício, não. Twitter informa, Maurício. Twitter aproxima as pessoas. Sim, do Twitter, cara. E como tudo na vida tem os seus defeitos. E um defeito é como as pessoas leem. Mas então Eu acho um saco, vocês reclamam no Twitter. Mas então, a gente não reclama no Twitter. Eu não tô reclamando no Twitter, tô reclamando das seres humanas. Pessoas. Sim, eu, cara, esse tipo de pessoa, eu não deixo se aproximar de mim. Por quê? Eu também. Mas aí tu faz o seguinte, eu tô com adota o sistema. Amigo do Lele, o Lele gosta, cara. Adota o sistema que é o seguinte no Twitter. Não gostou da vibe daquela pinta, o que ela escreveu pra ti? Bloqueia. Bloqueia, aí tu não te incomoda, entendeu? Eu tenho bloqueado direto, velho. O nego escreve um troço que eu não curto, velho. Me agredindo alguma coisa referente ao meu trabalho, às pessoas que me cercam, eu bloqueio, não quero nem saber. Pois é, vocês estão suscetíveis a isso, né? Mas a minha discussão não é o Twitter, cara. A minha discussão é a ignorância humana. Os caras, os covardes se escondem atrás de instrumentos como esse. Essa ignorância só tá... Eu acho um papo chatíssimo reclamar. Ah. Então não lê teus replies, cara. Escreve o que tu quer e não lê replies. Tá, eu vou falar de economia, então. Não, e só deixa eu terminar o assunto, porque ontem teve o jogo do Grêmio. O Grêmio estreou na Libertadores contra o Liverpool, na pré-Libertadores, não é a fase de grupos, né? E eu queria saber... O que tu queria saber, por aí? Quem é que contratou o Vinícius Pacheco, cara? Pelo amor de Deus, o que que é aquilo? Grande abraço à família do Vinícius Pacheco. O que é aquilo, cara? Olha, o Vinícius Pacheco vai... Não, para aí, cara. Não, para aí. Eu não vi o jogo, por exemplo. Eu liguei a TV aos 47 do segundo tempo e vi que tinha 4 minutos de acréscimo ali. E a primeira imagem que eu vi, eu falei, cara, Grêmio e Inter de Milão, velho. É, igual o uniforme, né? E o Vitor tomou um frangaço ontem, né? Tomou um frangaço. Não foi, né? Foi um posicionamento. Foi um jogo muito ruim, muito feio. Todos os gols são feios. Não teve um gol bonito. Foi gol de os gols foi gol do nosso jogo. Gol de criança, gol de jogo de criança. Gol de pelada. Isso, que é aquele gol do Douglas, que ele bate a bola, quica na frente do goleiro e entra. Aquilo, cara, ali foi inacreditável. Aquele outro gol contra do goleiro que bate na trave e bate no goleiro. É início de temporada, tá todo mundo capenga. O Grêmio vai subir, vai crescer. Eu também acho que com mais uma semana de treinamento. Olha o prazer do Colorado falando isso. Mas falando sério, cara, esse cara é bom, Vinícius. É bom pra vocês. Não, ele entrou mal, porra. Não, mas ele entrou mal. Ele foi o cara que fez 4 gols no treino agora, cara, quando ele chegou aí. Tudo bem, treino é treino, jogo é jogo, já dizia o Romário. Mas o Grêmio jogou com o time B, né? O Grêmio jogou com o time B, né? Sem o Jonas e o Ronaldinho. Vai, Potterzinho, vai. Uma piada! Piada do Potter! apoio. Absorvente Rosetta, o melhor pra sua segurança. E aí tem dois loucos brincando de médico. Doutor, eu tô desesperado. Eu acho que são três, não sei mais o que fazer. E aí o outro louco se fazendo de médico. Calma, deita aí que nós sete vamos resolver isso. Mais um. Duas mulheres saem de uma festa e quase todos da festa cumprimentam uma dessas amigas. Quando a outra diz: nossa, você parece feijão preto, todo mundo conhece. E a outra: e você parece arroz branco, todo mundo come. Que isso! É o mundo feminino, né? Que isso! Raiva, mundo de inveja. É que arroz feminino. Branco vai bem com tudo, cara. Arroz branco não precisa comer, sabia, cara? Ah, não? Arroz branco é um troço que não isso, precisa cara. Comer. Come arroz integral, cara. É verdade. Arroz branco não faz bem. A farinha não, branca. Né? Arroz... não faz bem arroz branco. Arroz branco faz nada, não arroz. Faz mal. Não faz mal, mas não faz bem. Mas não faz bem, o não, integral é faz o tipo bem. Da coisa que tu vai comer, vai te dar uma energia, daqui a pouco deu, tá acabando. Ah, mas teve energia. Já o integral, ele te mantém saciado um bom tempo. Grande abraço ao arroz integral, que deixa saciado bastante falou tempo. Falou Maurício, o insaciável. Mas eu vou falar é bom um arroz branco feitinho na hora. Mas é cara. Com ovo, é bom, e o ovo frito. Ovozinho branco, feijãozinho. E o carreteiro, querido? Não tem... Não tem carreteiro com arroz integral, né? Não, mas o que é isso? Não, precisa, arroz integral inventaram pra outra. Sabia que tinha outra. Arroz integral, nego velho? A primeira vez que eu vi essa expressão. Tudo que arroz é integral. Vai, Marcola. Uma visita de rotina numa tá repartição. Tá bem hoje, Marcola. Tá meio caído, Marcola, hoje. Tá caidaço, sim. Não tá pro lado. Não, tá mal, tá com uma cara horrível. É porque tu tá com a tua filha, cara. A cara horrível eu já tenho desde os 5 meses, que ninguém queria me levar, me pegar no colo. Era muito feio. Tu bebeu ontem, Marcola? Não vou negar. Tá de ressaca. Não tô de ressaca, não, cara. Nem bate mais ressaca. Sabe o que é, cara? Ele tá com a filha dele e a gente pensa duas coisas ao mesmo tempo. O que tu tá falando, o que tu tá... E onde é que tá? Onde é que ela vai processar? Não, última vez que eu trouxe ela aqui, ela... Pai, o que é esfregar um hambúrguer na cara da mulher? Pois é. E ele também ficou abalado pela filha. Nem eu sei o que é esfregar um hambúrguer na cara da mulher. O que eu vou falar pra ela? Pois é, o Potter deve saber. O Porã falou isso, cara. Não, o Potter deve saber. Eu já dei com uma costela. Tela de ovelha numa nega velha. Eu já dei com salmão. Eu nunca joguei nada aí, mulher. Salmão, peixe, vivo. Vivo? E outra coisa que o Marcos... E eu sou tão feio que eu saio da frente do espelho e ele diz, obrigado. E ficou meio abalado pela filha reconhecer que quem manda em casa realmente tava caindo já e foi a grande derrota. Eu tenho um orgulho da minha filha porque ela, eu pergunto qual é a melhor banda de todos os tempos, ela, Beatles. Demais. E eu sei como morreu o John Lennon, assassinado por um cara na frente da casa dele, e esse cara tá preso até hoje. ela sai contando essa demais. E de Natal ela pediu um Lego dos Beatles. Ela queria os quatro Lego. Lego dos Beatles? Tem Lego dos Beatles? Só na gringa, não consegui comprar ainda. Pô, né? Aliás, se alguém estiver ouvindo... Beatles é o ensinamento do capitalismo, né, cara? É verdade. Tem tudo dos Beatles. E das coisas bonitas da vida também. Porque não, não sei aí, cara. Beatles também. É Beatles, né, velho? Que então, é numa visita de rotina, o diretor de uma repartição pública pergunta para um dos funcionários... Vem cá, nesse setor aqui, quantos funcionários trabalham aqui nesse setor? E aí o chefe do setor pensa e fala... Olha, mais ou menos a metade trabalha. Mais um. O marido vai chegando em casa e se dá conta de que a situação está insustentável. Ele tem que pôr alguma ordem naquilo tudo. Agora chega. Assim já não dá mais. Não vou mais permitir que isso continue. Todo dia a mesma coisa. Eu chego em casa e encontro esses parasitas da minha casa, mulher. E a mulher, alto lá, veja como fala com meus amigos. Nego véia, nega véia, se preparando pra dormir. A nega véia não tá satisfeita com a distância que agora há entre eles. Elas nunca estão satisfeitas, né? Com nem com a distância. Quando éramos jovens, tu costumava segurar na minha mão, na cama. Meu Deus do céu. Nego véia hesita e depois de um breve momento estica o braço e segura a mão dela. Ela não se dá por satisfeita. Quando éramos jovem, tu costumava ficar bem metido em mim. Mais uma hesitação prolongada agora e finalmente, daquela resmungada como todo nego velho, vira o corpo com dificuldade, se aconchega perto dela, da melhor maneira, e ela ainda insatisfeita. Quando éramos jovens, tu costumava até morder meu orelha, ah, né? Ai, que arrasamento. Ah, ele dá um longo suspiro. É o bagre. Joga a coberta de lado e sai da cama. Ah. Vai caminhando. E ela meio ofendida gritou, onde é que tu vai? Te vou pegar a dentadura, querida, pra te dar umas mordidinhas. Velha filha da... Rapaz, Porazinho, dá pra ser mais uma? Salva, Porazinho. Vamos lá, agora. O marido encontra sem querer. Para aí, piada? É uma piada velha. Piada velha do Morreu! Apoia! Shampoo anti-queda Berimbau! Faz crescer cabelo até na cabeça do seu pai! Ufa! Imagina como é bom, cara. É, né? Cabeça do pai, né? Pai tá sendo pai careca, né? Pai shampoo, é um amigo grande abraço aos pais carecas. Pai cabeludo. A mãe cabeludo. Ah, e o marido encontra sem querer 3 grãos de café e R$5.000 entre as coisas da mulher. Olha! Que estranho. Coisa boa! Quando ela chega, ele pergunta, mas que história é essa, mulher? R$5.000, esses grãos de café? Bem, eu sempre quis ser fiel a você. Mas algumas vezes eu caí em tentação. Ah. E em cada caída dessas, eu guardei 1 grão de café na gaveta para lembrar para sempre do meu deslize. Ah, 3 grãos de café. Tá bom, né? Oh, chateado, ele acaba admitindo, por sua vez, que também escorregou em algumas ocasiões. Afinal, ambos se entendem, reconhecendo as suas fraquezas. Mas por quê, né, cara? Num clima muito civilizado. Por quê? 3 grãozinhos, 3 deslizes. E aí o cara diz, oh, querido, eu só não entendi uma coisa. Por que os R$5.000... Ah, é que quando o preço da saca do café chegou a 170, eu resolvi vender tudo. A saca do café. Piada! A piada foi enviada por Alexandre Elias, que pede um abre teu olho, o magnata pra galera do Bloco H, da cidade de Barra Funda, lá na RS. Cara, esse fim de semana, sexta, sábado e domingo, vou estar no litoral aqui com o Rock de Galpão, sexta de noite, convidado. Sexta-feira em Capão da Canoa. É, no sábado em Arroz do Sal. Mas justamente o contrário. E domingo, cara, em Torres. Nós estamos nos cruzando na estrada. Tá sempre o contrário. Ah, mano. Sábado eu vou estar em. Onde é que vai estar sábado? Sábado é Arroz do Sal. Quem tiver no litoral gaúcho aí, no litoral norte, tá convidado. É muito antes azar, de né? Sábado. É antes muito... de sábado. Hoje, quinta-feira, vou estar em Caxias com meu querido irmão, bruxo, parceiro, camarada, é colega. Legal, Luciano é Costa, lá no Pepsi Club, fazendo uma festa do Discorama, anos 70, 80 e 90. É, todo mundo convidado. Vai da casa de Caxias, vamos estar junto por lá. Ele vai mostrando tudo aquilo que você gosta. Tocando na bosta, na bosta. Aperta minha mão que eu não vou cumprimentar. Chegando aqui, chegando lá. Para aí, meu, tem mais um toque pra dar aqui antes do trote. Hoje o Geiso quer voar de parapente. Vai rolar nesse final de semana em Atlântida o Meca Festival, um baita de um evento bancado pela Coca-Cola que vai bombar com a melhor programação. Competição de surf, skate, inscrições encerradas, bandas nacionais e internacionais, DJs, conceito de festival multicultural totalmente inovador, imperdível. Vai estar por lá, rapaziada da Indie Vampire Weekend, Two Door Cinema Club, também os ingleses Lyle e Bushwaka, o nosso querido Fabrício Peçanha e outros grandes nomes da música eletrônica. Poucas horas de descanso, mas muitas de diversão. Boa. Sábado e domingo em Atlântida, mega estrutura montada no Clube Jimbarã e também na beira da praia. Coca-Cola bancando o Meca Festival 2011. Abra a felicidade e venha curtir. Mais informações no site mecafestival.com.br. Eu quero ver Vampire Weekend. Quer ver? Bom, hein? Eu quero ver, quero ver. Muito boa essa banda. Ainda bem que tá bem pertinho. Tomara que dê certo esse festival e que a gente continue tendo todo mundo tocar de noite. Né? É, e essa banda que é o sangue dos fãs, né? Vampire Weekend. Queridos, era isso. Muito obrigado pela audiência da rapaziada que teve conosco aí no Pretinho até agora. Gaúchão, Coca-Cola, comemore do seu jeito, verão com. Tá mostrando muito os dentes, mais banda, pra você. E nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Vem aí o Geiso. O show dessa banda é caixão. A gente volta logo mais às 6 da tarde. Obrigado aí. Tchau.